Rádio Santa Cruz de Jequitinhonha, AM 890 kHz e 105,7 FM. Estúdios, Rua Doutor Lito Martins, 207, Centro, Jequitinhonha, Minas Gerais. Telefone 33-3741-1521. Emissoras da Fundação Santa Cruz de Jequitinhonha. Saia da sintonia. 890M. Ô, compadre João, bom dia. Bom dia, compadre. Vamos chegar a tomar um cafezinho? Não, compadre, a demora é curta. Eu só vim aqui saber onde deve ser comprar aquele material de construção. Ô, compadre, eu comprei lá na Forte Minas. O preço lá é barato. O homem é bom de negócio. O material é de primeira. Ele tem até uma bitorneira de aluguel. Ô, compadre, mas eu não sei onde é que fica, não. Onde é que é? Ô, compadre, essa loja fica na saída de Taubim, de frente à entrada do Santa Luzia. Ué, compadre, pois então não tem dificuldade de chegar lá, não, ué? Tem não, compadre. O senhor só não pode passar de lá, porque tem um motel lá perto. Na Forte Minas, você encontra tudo o que precisar pra construir, também pra reformar. Com preço baixo e muita promoção, é lá na Forte Minas, meu irmão. Rádio Santa Cruz, a onda viva da fé. Comunicando, Alberto Ferreira. Motociclo, peças e acessórios para motos e bikes, informa a hora certa. Tô agarrada. Ô, Alberto Ferreira, tira o facão. Opa. Da bainha e fala a hora certa. Falo. Para o pessoal. Não vai não. Falo sim. Ele não vai não. 5 horas 31 minutos. 5h31. Antes de viajar com a sua motocicleta, faça vistoria aí, né? Isso, dá uma passadinha nas oficinas da Motociclo Dr. Franco Duarte, na BR-367, ao lado do posto Senhor do Bonfim. Use o capacete bem preso, viseira também. Aí, se tiver ruim, é melhor fazer a troca, né? Tá aí a dica, cuidado aí com pneus careca. Tempo chuvoso, buraco, e quem circula nas estradas vicinais tem muita lama, viu? Isso, é a Motociclo, sempre trilhando novos caminhos, desejando a você boas festas e um 2022 próspero de grandes conquistas, né? Isso, Motociclo, lamas, trilhas e montanhas. Andar de moto é sinônimo de liberdade, aventura, estilo de vida com segurança. E a Motociclo está com você, seja na cidade ou no campo, com toda a linha de peças e acessórios nacionais e importados. Temos grande variedade de capacetes e muito mais para você. Não fique na mão. Venha para a Motociclo e comprove o que é de melhor para sua moto. E agora você tem até 12 vezes para pagar no cartão de crédito. Isso mesmo, até 12 vezes o cartão de crédito. A Motociclo tem os melhores preços e os maiores prazos. Venha conferir. Óleo quatro tempos a partir de R$20. Capacete modelo San Marino a partir de R$80. Câmara Moto Titan a partir de R$20. Pneu para Moto Titan a partir de R$85. Comprando em nossas lojas, você ainda concorre a vários prêmios. Exija seu cupom e boa sorte. A Motociclo está firme com você na luta contra a Covid-19. Continue se cuidando, usando máscara e fazendo higienização sempre que necessário. Faça-nos uma visita. Estamos na Avenida Doutor Franco Duarte, 196. Centro e também na BR-367, saída para Almenara. Telefones 3741-1627 e 3741-1397. Motociclo, trilhando novos caminhos. Que tal reduzir as suas contas produzindo energia elétrica? Com a BC Elétrica você pode. Deixe a luz do sol entrar em sua vida. Use a luz do sol a seu favor. Deixe o sol pagar as suas contas. Se você já é cliente ABC e quer uma manutenção ou adquirir uma outra usina solar fotovoltaica, peça já o seu cupom de super desconto ABC. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue agora mesmo e faça já um orçamento sem compromisso. O melhor preço do Brasil. Comece a pagar após instalar. Instalação da usina solar. Escritório em Jequitinhonha, no prédio da Microlins, ao lado dos Correios. Telezap 33 99993 8186. Falar com Cíntia. Opa, não dá choque no preço, hein? Isso. a ABC Energia Elétrica a iluminar aí a sua fazenda. Isso, não tem como ficar só no escuro aí. Né? Pois é. E se você já tem energia aí na fazenda, o sistema adaptado ao padrão, aí vai gerar aí economia, né? Você vai reduzir o valor da conta, viu? Dá uma passadinha lá, pode falar com a equipe, né? A equipe sempre de plantão aí para atender você. ABC Energia Elétrica não dá choque no preço. Isso, um abraço aí para toda a equipe, o Clóvis e equipe de funcionários, desejando aos amigos e clientes aí boas festas, né? E um feliz 2022. Ouça ao vivo, direto da Igreja Matriz São Miguel e Almas de Jequitinhonha, as transmissões das missas, aos domingos, às 7 horas da manhã e todas as terças-feiras, às 7 horas da noite. É um oferecimento da Funerária Deus Protege, lhe dando todo o apoio nos momentos mais difíceis. Plantão 24 horas. Telefone 33-3741-1533. Respeito aos que partem, tranquilidade aos que ficam. Meire Confecções, confeccionando produtos personalizados, almofadas, copos, terços, camisas, tudo com fotos, nomes e mensagens para presentear. O Arnaldo do Povo, ao lado dos Correios, em Jequitinhonha. Telefone 3741-1021. Translins, turismo, passagens de ida e volta para Belo Horizonte. Levamos e trazemos encomendas todos os dias. Temos escritório e lanchonete anexo ao posto de Gal. Telezap escritório 33 9 98 51 69 14. Ou falar com Manuel no 99935 8533. Translins Turismo. Forte Minas, materiais para construção, reforma, acabamento, pré-moldados, coleta de entulho, arames para cerca, grampos, ferramentas e mangueiras para irrigação. Telezap 33 9 9936 7662. Que tal reduzir as suas contas produzindo energia elétrica? Com a ABC Elétrica você pode. Deixe a luz do sol entrar em sua vida. Use a luz do sol a seu favor. Deixe o sol pagar as suas contas. Se você já é cliente ABC e quer uma manutenção ou adquirir uma outra usina solar fotovoltaica, peça já o seu cupom de super desconto ABC. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue agora mesmo e faça já um orçamento sem compromisso. O melhor preço do Brasil. Comece a pagar após a instalação da usina solar. Escritório em Jequitinhonha, no prédio da Micolins, ao lado dos Correios. Telezap 33 99993 8186. Falar com Cíntia. A Santa Missa Radiofônica. Rádio Santa Cruz, a onda viva da fé. Comunicando, Alberto Ferreira. Bom dia para você, são 5 horas e 58 minutinhos aqui nas ondas da Santa Cruz com o pároco Feitide. Bom dia, Feitide. Bom dia, meu querido irmão, minha irmã, vocês que estão acordando nesse momento. Vamos iniciar bem a nossa quinta-feira fazendo a nossa oração a Deus. Mais um dia devotado ao Senhor. E eu agradeço a esta quinta-feira, através de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que foi sacrificado e morto para salvar a humanidade. Quero hoje lembrar que, para sua honra e glória, somos todos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos, sem parcialidade ou restrição, sem nenhum tipo de preconceito. Que eu afaste hoje e todos os dias da minha vida e minha cabeça todo tipo de preconceito, imparcialidade ou discriminação contra qualquer inimigo ou criatura da face da terra. Que eu jamais julgue, que de minha boca só saia palavras de fé, ânimo e misericórdia. Abençoa, Senhor, meu trabalho, meus projetos, minhas ideias e tudo o que eu fizer, para que até mesmo os menores sucessos sejam testemunhas de Tua glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, o sol que ilumina a terra e lhe dá calor e vida, lembra-nos o vosso amor, porque é em vós que vivemos, nos movemos e somos. Do mesmo modo que no passado estivestes muitas vezes conosco na hora das dificuldades, continuai agora a abençoar-nos com a vossa ajuda. Olhai, Senhor, com bondade o que está acontecendo para meu proveito. Guiai com sabedoria o médico e todos os que me prestam cuidados. Dai-lhes a vossa força curadora, para que me seja devolvida a saúde e a fortaleza. Depois, dar-vos-ei graças pelo vosso generoso e solícito cuidado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos seguindo, comunicando legal pelas ondas da nossa querida Santa 50 Cruz. Anos, 6 horas 14 minutos. É, você pode mandar seu áudio, né? Participando, falando conosco. Pode ficar à vontade. Espaço aqui. É, deixa eu ver o Zumarim. Zumarim. Oh, bom dia. Alô, Chacaleiro.